Pra que sonhar? A vida é tão desconhecida e mágica. Dorme às vezes do teu lado, calada, calada. Pra que buscar o paraíso? Se até o poeta fecha o livro, sente o perfume de uma flor no lixo e fuxica, fuxica. Tantas histórias de um grande amor perdido, terras perdidas, precipícios. Faz sacrifícios e mola mil virgens, uma por uma, milhares de dias. Ao mesmo Deus que ensina prazo, ao mais esperto e ao mais otário. O amor na prática é sempre ao contrário. O amor na prática é sempre ao contrário. Pra que buscar o paraíso? Se até o poeta fecha o livro, sente o perfume de uma flor no lixo e fuxica, fuxica. Tantas histórias de um grande amor perdido, terras perdidas, precipícios. Faz sacrifícios e mola mil virgens, uma por uma, milhares de dias. Ao mesmo Deus que ensina prazo, ao mais esperto e ao mais otário. Que o amor na prática é sempre ao contrário. O amor na prática é sempre ao contrário. Ah, pra que chorar? A vida é bela e cruel, despida, tão desprevenida e exata, que um dia acaba, acaba. Laia, laia, laia, raia, laia, laia, laia, raia.